boa tarde para todos. Boa tarde. Gente, trabalhar com a mediunidade é muito bonito, não é? Falar de amor, falar de Deus, falar de Jesus, palavras belas, dar conselhos, mudar vidas para melhor, ajudar as pessoas a saírem dos vícios, vícios morais, vícios de drogas, vício de bebida, vício de cigarro, vício de fofoca, todo tipo de vício, tudo que é vício é ruim. Só tem um vício que é bom, que é o de fazer a vontade de Deus. Esse vício é maravilhoso. Trabalhar com a mediunidade é muito bonito no planeta Terra, não é? É lindo. Mas o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. O planeta Terra é um planeta onde habitam, em sua grande maioria, espíritos doentes. Espíritos com todo tipo de doença emocional, mental, variadas. Uns muito parecidos na sua doença. Grupos de espíritos encarnados e desencarnados afins. Afins pela mesma doença. A doença do espírito. Por isso, a espiritualidade envia para cá, para esse planeta, de tempos em tempos, médicos da alma. Espíritos que já evoluíram um pouco mais, que já podem instruir aqueles que ainda estão muito doentes. Espíritos que não são perfeitos, mas já evoluíram bastante, uns mais, outros menos, que já são capazes de instruir outros, ajudar outros no seu progresso, na cura das suas mazelas mentais e emocionais e espirituais. Porque a doença espiritual é uma prisão, é um sofrimento, não é bom. A doença espiritual pode fazer com que você se torne uma marionete de espíritos das trevas, que também são doentes, muito doentes. Quer saber o porquê que eles são doentes? Quer saber como eles são doentes? É só vocês verificarem na dimensão a qual eles se encontram. Eles se encontram em dimensões sombrias, escuras, de vibrações densas, dimensões de muito sofrimento. Sofrimento, dor, muita dor. Quando eles encarnam aqui na Terra, é uma misericórdia de Deus imensa para os espíritos deles, porque aqui na crosta, aqui no plano físico, é o céu para eles. É o céu. Estar encarnado aqui neste planeta para eles é como se vocês desencarnassem e os seus espíritos fossem levados para dimensões, para viver em dimensões celestiais no reino do Cristo. Mas não quer dizer que eles estão aqui encarnados no céu deles, que eles se tornarão amorosos, fraternos, amigos e se curarão instantaneamente de todas as suas doenças. Não. Eles são auxiliados, são resgatados no momento certo. Alguns depois de séculos, outros depois de milênios, em regiões inferiores, nas furnas umbralinas, no abismo, e são levados à reencarnação. Antes de serem levados à reencarnação, eles são preparados, são instruídos pelos espíritos da luz, e são levados à reencarnação. Uns se arrependem, outros não se arrependem, não. Reencarnam por força maior, a força divina, a vontade de Deus, porque reencarnação é progresso, e Deus é progresso e evolução. Então, digamos que esses que não querem reencarnar, eles reencarnam por imposição de Deus. Deus impõe as suas reencarnações, porque eles precisam progredir. Quer eles queiram, quer não. Deus não força nada a ninguém. Isso é bem verdade. Mas existe uma lei no universo, e a lei é da evolução e do progresso. E nem o próprio Deus pode ir contra essas leis, porque ele não vai contra as leis que ele mesmo criou. As leis de Deus não são revogadas. A partir do momento que elas são criadas, elas não são revogadas, porque elas são criadas por um ser eterno e perfeito, o ápice da perfeição. Então as suas leis nunca são revogadas, porque as suas leis não são um erro. Se elas fossem revogadas, é porque elas estariam sujeitas a erros ou estariam obsoletas. E as leis de Deus nunca estão erradas e nunca estarão obsoletas. Elas sempre serão atuais. Então não tem o que revogar. Então a reencarnação é obrigatória para esses espíritos. Então, aqueles que reencarnam arrependidos, mesmo que estejam no esquecimento das suas encarnações, são mais fáceis de serem instruídos, mesmo que estejam renitentes, mesmo arrependidos, porque cada caso é um caso. Outros já vêm tão arrependidos que já entram no caminho do bem facilmente, mas os seus problemas, as suas dores, as suas doenças estão ali. Não é porque ele está arrependido que ele está curado. Então ele vai manifestar o seu jeitinho de ser várias vezes durante a reencarnação. E são facilmente identificáveis. Já aqueles que reencarnaram forçados, esses serão maus, muito maus. Estão por aí, encarnados, no meio de vocês. E ninguém os identifica, porque só vê o corpo. Dá para identificá-los pelo seu jeito de ser. Ditadores, dominadores, invejosos, gananciosos, orgulhosos, arrogantes, prepotentes, gananciosos, e destroem e querem destruir tudo o que é verdadeiramente a luz. Eles não cansam enquanto não destruírem tudo o que é da luz. E quando eles estão encarnados aqui, eles se consorciam com aqueles que estão em afinidade com eles, se consorciam com espíritos desencarnados, invisíveis aos seus olhos, por afinidade. Afinidade de interesses, de intenções, sentimentos e pensamentos. E esses espíritos desencarnados se acoplam nessas pessoas, ou se ligam a essas pessoas à distância das suas dimensões de origem, através de fios fluídicos tenuíssimos que ligam a mente do espírito das trevas desencarnado com o espírito das trevas encarnado. O espírito das trevas desencarnado, à distância, intui e inspira o espírito das trevas encarnado em tudo o que ele tem que fazer. E ele faz, porque ele está em afinidade e identidade de interesses com o negativo desencarnado. E se torna sua marionete e um grande médium das trevas. Esses estão por aí, em todos os setores de trabalho e também no âmbito, no local onde muita gente gosta e queria estar. O ambiente da mediunidade. Porque não existem só os médiuns da luz, existem também os médiuns das trevas. E existe um outro grupo de médiuns. Existem os médiuns que não são das trevas, que não são pessoas ruins. Não são, não. São boas pessoas, mas são facilmente influenciáveis e se deslumbram com algo belo, com algo bonito, algo que eles não vieram fazer, porque eles ainda não estão preparados para isso. E não foram preparados para isso no plano espiritual, para serem médiuns. Não são espíritos evoluidíssimos e nem pouco evoluídos. Não vieram com mediunidade de prova e nem mediunidade natural. Eles simplesmente não vieram, não encarnaram aqui para ser médiuns. Mas se deslumbram com outros médiuns. Acham bonito a forma como determinados médiuns estão trabalhando, a forma como esses médiuns estão falando para as pessoas, as mensagens que estão sendo trazidas. Também sentem a vibração de alguns médiuns que já têm uma certa luz, sentem a distância e se sentem bem com aquela energia que está sendo transmitida e começa a ter o desejo de querer ser aquilo, não por inveja, por admiração, porque gostou, porque achou bonito, porque sentiu algo bom que foi transmitido por aquele médium da luz. E aí mergulha num grande erro. Acha que veio, que encarnou aqui na Terra com o compromisso e a tarefa árdua da mediunidade. E se precipita sem preparo nenhum. Não foi preparado nem no plano espiritual e nem se preparou aqui na Terra. E sem preparo nenhum, sem estudo, sem ter sido preparado no plano espiritual, o que é o mais importante, vocês sabiam disso? Quando encarnam aqui, eles só vão começar a lembrar o que foi treinado lá. Por isso sai assim fácil. Porque já foi tudo feito lá. Não se lembra, mas a espiritualidade programa a encarnação para todos aqueles aprendizados que ocorreram no plano espiritual eclodirem no momento certo da encarnação daquele médium. Então, muitos médiums, quando reencarnam, vão levar uma vida normal e aquelas lembranças do que foi ensinado no plano espiritual só vão começar a eclodir quando ele tiver 30 anos de idade, ou 40, ou 50, 60, alguns 10 anos de idade, outros 12, outros 15. Antes das lembranças eclodirem, a pessoa vai levar uma vida normal. Então, essas pessoas se deslumbram com o trabalho de determinados médiuns. Acha lindo, acha bonito. E começa a copiá-los. E quando copiam, as suas informações não têm a mesma profundidade, não têm a mesma vida, não emana a mesma luz, não consegue arrebatar multidões, porque essa pessoa não veio com essa energia, não veio com essa vibração, ela não encarnou com isso, ela não encarnou com essa missão, porque o médium que foi preparado para encarnar com a missão da mediunidade com Deus, não foi só o médium que foi preparado, toda a humanidade que vai ouvi-lo também foi preparada para recebê-lo. E essas pessoas não vão lembrar, mas vão sentir e serão atraídas por esse médium que veio com essa missão. Por isso ele arrebatará multidões, porque ele entrará numa tarefa heróica de trabalhar com a espiritualidade e chamará atenção por onde passa, pela sua força moral, pela sua luz, sua energia, pelos conhecimentos que são trazidos, as informações e a conexão estreita com Deus e com os espíritos da luz. As pessoas sentirão e perceberão. E quererão ouvi-lo. Essas pessoas irão querer ouvi-lo, porque ele não só falará, ele transmitirá uma energia e uma vibração pela sua conexão com Deus e com a espiritualidade. Cada um na sua evolução, uns mais, outros menos. Quanto mais evoluído e mais luz, mais a multidão será arrebatada, será atraída pelo seu magnetismo de amor e de conexão com Deus. Então, essas pessoas que se deslumbram com o trabalho de outros médiuns e querem ser igual a eles, e se equivocam, se precipitam e começam a trabalhar dessa forma, achando que encarnaram com a missão na mediunidade, sabe o que acontece quando isso, quando essas pessoas fazem isso, mesmo que não sejam pessoas ruins, sabe o que pode acontecer? Espíritos das trevas podem se aproveitar disso, se aproximar dessas pessoas e usá-las como instrumentos. Pode desdobrá-las e inserir uma série de obsessões complexas e tornar essas pessoas suas marionetes. Mas são boas pessoas. Elas não vão dar conselhos ruins. Não, não vão dar. Mas aos poucos, esses espíritos das trevas podem começar a fazer uma reprogramação na mente dessas pessoas, e aquilo que começou com conselhos bons, não tem profundidade, mas são conselhozinhos bons, pode começar aos poucos os conselhos irem se transformando em algo que não é muito bom. É muito perigoso. E muitas pessoas podem ser influenciadas por isso. E essas pessoas podem se machucar no futuro, porque não adianta começar a trabalhar com a mediunidade pela empolgação e porque achou o trabalho do outro médium bonito, começar a trabalhar durante 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Sabe o que que acontece? No início, a empolgação é gigantesca, mas o tempo vai passando e essa empolgação vai diminuir. Ela vai começar a esmorecer, principalmente quando ela perceber que não está dando muitos resultados, não está arrebatando tanta gente, o trabalho não está andando, não está tendo grandes resultados. E a pessoa vai desanimando e desiste. E para de trabalhar, se decepciona. E aí vem alguns problemas. Pode entrar em depressão. Tudo aquilo já foi feito. Não tem como tirar. Principalmente quando você registra na internet, no YouTube. Porque entrou no YouTube, não vai sair mais. Ah, mas eu vou apagar todos os vídeos e vou desfazer o canal. Existem pessoas que baixam os vídeos ou divulgam em outros canais. Os vídeos vão continuar. E mesmo que se retire todos os vídeos, as pessoas já foram influenciadas por eles. E se perdeu o tempo, e essas pessoas se desviaram do seu processo encarnatório, da sua programação encarnatória. Porque essas pessoas têm uma programação encarnatória. E elas se desviam da sua programação encarnatória e entram numa programação que não foi a programação feita no plano espiritual. E se desviam completamente do propósito das suas encarnações. Porque todos têm um trajeto encarnatório. Tem gente que encarnou para levar uma vida normal. Para ser um padeiro, ter uma mulher, 2 filhos e viver uma vida normal. Para ser um empresário, ter um marido ou uma mulher, 5 filhos e viver uma vida normal. E através do seu trabalho ajuda muita gente. E assim vai. Tem gente que nasceu para uma encarnação totalmente expiatória, entravado numa cama. Existem incontáveis projetos encarnatórios. E essas pessoas que se aventuram na mediunidade não têm ideia de onde estão se metendo, porque chama a atenção dos espíritos das trevas, que vão tentar a todo custo usar essas pessoas como seus instrumentos para atrasar o progresso da humanidade. E não pensem vocês que eles não estão aqui na Terra, eles ainda estão aqui em grande quantidade. Ainda tem muitos deles encarnados e desencarnados. E eles não querem o progresso. Eles não querem. O médium de Deus, ele tem que estar vigilante 24 horas por dia. Ele tem que se tornar uma pessoa chata com ele mesmo. Chata, porque ele já não é mais igual à maioria. Ele tem que adquirir o máximo de força moral que ele conseguir. Ele tem que se afastar dos vícios, das paixões, porque tudo isso são brechas para a entrada das trevas, porque esse médium da luz será muito visado pelos espíritos das trevas. Não pensem vocês que ele foi preparado pela luz, que quando ele encarnar aqui, ele não será assediado pelos das trevas. Será justamente esse da luz que será o mais assediado pelas trevas. O tempo inteiro ele será bombardeado mentalmente para que ele se desvie do caminho e não realize o que foi programado no plano espiritual. E esses espíritos das trevas vão trabalhar arduamente para que haja todo e qualquer tipo de escândalo para denegrir a imagem daquele médium, ele ser desmoralizado e as pessoas pararem de acreditar nele e pararem de segui-lo e o trabalho dele ir por água abaixo e não ser feito, porque as pessoas já não confiam mais nele por causa de uma situação tal que aconteceu e o desmoralizou. As pessoas daqui da Terra, elas têm uma tendência a esquecer tudo de bom que foi feito e, por causa de um erro, elas focam naquele erro, esquecem tudo de bom que foi feito e o trabalho todo acaba. Isso é do nível evolutivo da humanidade deste planeta. Ela não perdoa. Ela julga e condena. Isso é do nível da humanidade daqui, desta civilização planetária. Então ele tem que estar vigilante o tempo inteiro. É como se ele tivesse que ser perfeito. Ele não vai poder errar. Se ele errar, ele será julgado e condenado e desacreditado, desmoralizado, desmerecido. Então é muito sério. Tudo passa a ser algo ruim. Exemplo. O médium cortou um cabelo moicano. Não pode. Um médium, um espírito evoluído encarnado, não pode cortar um cabelo moicano. Já julgam e condenam. Sistema de crenças. O médium está de bermuda e camiseta sem manga. Não pode. Um espírito evoluído tem que se vestir de túnica, uma sandália entrelaçada até o joelho, uma barba grande e tem que ter um cabelo grande até as costas. Se possível, uma coroa de espinhos na cabeça. As mãos perfuradas e os pés também. O médium da luz foi na churrascaria. Não pode, porque um espírito iluminado não vai comer carne nunca. O médium evoluído foi na academia fazer musculação. Não pode. Olha lá, ele está com um tênis Nike. Ele está com uma camiseta da Adidas. Que médium evoluído é esse que usa um tênis Nike e uma camiseta da Adidas? Por que não? Por quê? Por que é que não pode? sistema de crenças, de cabeças pequenininhas, menor do que um amendoim. Então o médium de Deus vai sofrer isso. Por isso a tarefa é árdua. Porque farão de tudo, farão das tripas coração para desacreditá-lo, desmerecê-lo o tempo inteiro. Vasculharão a vida dele para tentar achar alguma coisa para acusá-lo. Poderão fazer com que coisas antigas, erros que foram cometidos no passado, há 20 anos atrás, sejam atuais. Dizer que foi agora para desacreditá-lo e desmerecê-lo. Então essas pessoas têm que pensar bem antes de se aventurar com a mediunidade, sem ter encarnado com esse propósito. Porque é árduo, aqui é árduo. Um médium da luz sofre todo tipo de calúnia e difamação. Não vai ser diferente com os da luz que estão vindo agora. Jesus passou por isso. Francisco Cândido Xavier passou muito por isso. Fizeram de tudo para desmascará-lo, para enganá-lo, para desmerecê-lo e desacreditá-lo. Vocês não têm ideia de quantas pancadas esse homem tomou. É lindo, não é? Era bonito. Mas vocês não têm ideia do que ele passou. Porque não pensem vocês que ele era perfeito. Se vocês viram um filme, quando o Emmanuel brinca com ele com relação à peruca, e ele fala, não se mete nisso aqui. Ele fala, deixa eu com a minha peruca. Até isso eu não posso? O que ele quis dizer? Que um monte de coisa que ele queria fazer, ele não podia fazer e não fazia. Porque se ele fizesse, ele seria desacreditado e desmerecido por causa da primitividade do povo daqui, que julga e condena tudo. Ossos do ofício. Ossos do ofício. Ele já não tem mais vida, a vida já não é mais dele. Ele não tem mais ego. Ele é um instrumento de Deus. Então, ele não vai fazer as coisas mais por ele, mas sim pela vontade de Deus. Então, muita coisa ele não pode fazer por causa da forma de pensar da humanidade daqui, extremamente julgadora. Então, a tarefa da mediunidade é algo seríssimo e árduo aqui na Terra. Então, cuidado antes de se aventurar nisso. Porque as direções não são do médium. O médium é instrumento. As direções são da espiritualidade. Quanto tempo tem que eu não canalizo com ele? E está todo mundo, cadê ele? Estou com saudade. Estou sentindo falta das palestras dele. Ele não vem mais. E o Pedro falou, não posso fazer nada e não vou chamá-lo. Porque o Pedro sabe como é que as coisas funcionam. Não quer dizer que nós não viemos, que nós não estamos trabalhando e que nós não estamos do lado dele e de outros. Porque ele não tem privilégio. E nós temos outros afazeres também. E nós não somos babás. O médium maduro, ele tem que saber se virar e ser independente. Ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode, onde ele pode ir, onde ele não pode ir. Ele não tem que ficar dependente de espíritos como uma criança recém-nascida que precisa de cuidados. Em muitas situações, o médium é mentor daqueles que se dizem mentores. Tem que ter maturidade. Então, é uma tarefa árdua, porque os das trevas estão de olho. Mas estão de olho naquela pessoa que se aventurou a ser médium? Não. Os das trevas estão de olho nos médiuns da luz que reencarnaram verdadeiramente para trazer um trabalho de luz. E vão usar essas pessoas que se aventuraram a ser médiuns para quê? Para tentar atrapalhar o trabalho daqueles que verdadeiramente encarnaram para trabalhar com a mediunidade. Porque vão dizer assim: olha lá o estrago que o médium tal fez. Olha lá. Influenciou um monte de gente que está imitando ele e falando um monte de besteira na internet. Claro que está falando besteira. Não foram preparados no plano espiritual. Não se prepararam aqui. Se aventuraram com a mediunidade. Os das trevas vão vir com tudo para cima. E vão usar essas pessoas para desacreditar e desmerecer o trabalho dos outros que realmente encarnaram para a luz. Nós falamos que a mediunidade eclodiria em muita gente, mas não é toda a população do planeta. É uma certa quantidade de pessoas, sim, mas não são todos. Quem são essas pessoas? Pessoas que foram programadas para a mediunidade eclodir no momento certo. E não quer dizer que essa mediunidade deverá ser externada para o mundo inteiro. Cada mediunidade é uma mediunidade, cada trabalho é um trabalho. Tem gente que só veio para trabalhar ali no centro espírita, no centro de Umbanda, e não veio, não encarnou para trabalhar com a sua mediunidade no YouTube. Não são todos que encarnaram para se expor na internet. Tem médiuns por aí que vão ter os dons mediúnicos, sim, abertos, vieram programados para trabalhar com a mediunidade, mas não é para aparecer na internet. Não estão preparados para isso. Vocês sabiam disso? Tem gente que está achando que todos esses vão ter que se expor na internet. Não é assim, não. Muitos deles vieram para trabalhar ali no seu centrinho de Umbanda, tranquilo, sem se expor na internet. Outros vieram para trabalhar no centro espírita, tranquilinho, para fazer o seu trabalho ali. E eu vou dizer para vocês, é melhor ficar nessa. Não entra nessa de YouTube, não. Aqui é o bicho pega. Aqui no YouTube, você vai ter uma plateia gigantesca de gente problemática e doente, que vai esperar você falar um negocinho para te condenar. Que vai gravar vídeo na internet, debochando de você, escarnecendo, te chamando de charlatão. Não entra nessa. Fica quietinho no seu centro. É melhor. Você não está preparado ou preparada para a quantidade de diabo, de demônio encarnado que vai vir para cima de você. E que vão fazer de tudo para desacreditá-lo, desmerecê-lo, condená-lo, julgá-lo e explanar algo que eles vão manipular para destruir com todo o trabalho. Não é brincadeira. Tem gente que não cai a ficha porque grava o vídeo no YouTube e acha que está gravando só para 50 pessoas. Gente, YouTube é para o planeta inteiro. Pergunta para a Jaciane, para a Michele. Não vem gente de outros países para cá? Não tem gente que pega e compra uma passagem de avião só para vir aqui na plataforma de oração? Está vindo do Japão. De tudo quanto é país? Está vindo gente do Japão? É para o mundo inteiro. É seríssimo. A responsabilidade é estrondosa. Estrondosa. É maravilhoso. É lindo. Muitas vidas são alcançadas, muita gente muda. O padrão energético do planeta modifica para melhor, porque muita gente melhora. O objetivo é alcançado. Mas ainda, através de muitas lutas, porque os opositores do Cordeiro, eles farão de tudo para que aquilo não aconteça. Eu sei que a luz é mais forte, Mas essas pessoas, esses espíritos encarnados das trevas, eles vão fazer coisas para mexer com as suas emoções, as emoções desses médiuns, para paralisá-los. O intuito, gente, é paralisá-los, calá-los. Fazem isso com Pedro o tempo inteiro. Tentam calá-lo de qualquer forma, paralisá-lo, mexer nas emoções dele, cisma com ele, cisma, uma cisma, uma loucura. Devem estar apaixonados por ele. Ou muitos fãs, ou um fã e tanto. Pessoas que precisam de muita atenção, pessoas carentes de muita atenção, doentes. São as pessoas hoje em dia que são chamadas de haters, pessoas que se especializaram em falar mal dos outros. Ou seja, se especializaram na maledicência. Algo que leva você direto para o inferno quando você desencarna. Você é puxado assim, ó, por causa da maledicência. Algo que transfigura o seu perispírito, só a maledicência, só por causa da maledicência. Quando você está desencarnado no plano espiritual, você se transforma em cobra. Se transforma numa naja, porque essa é a cara da maledicência. E não é uma cobra da natureza daqui, é uma cobra do inferno, uma cobra do mal. Essa é a maledicência, é a cara da maledicência. Tem uns que começam a se transfigurar, a se transformar, fica metade cobra e metade seres humanos, e vai arrastando com dois braços, com a cintura para baixo, cobra. E o rosto já começa a mudar, começa a se transformar numa cobra. Ainda está humano, vai indo, mistura humano com cobra e vai indo. Depois os braços caem e vira uma cobra totalmente. Estão reencarnados. Haters. Não só de médiums na internet, mas haters de todo e qualquer tipo de vídeo que são gravados na internet. Pessoas que se especializaram em falar mal dos outros, pessoas que gostam, que querem atenção, pessoas doentes, que se especializaram na maledicência, no escárnio, no julgamento, no deboche. Verdadeiros espíritos das trevas reencarnados, e muitos deles são médiuns, médiuns das trevas. Então é esse tipo de gente que o espírito da luz encarnado, o médium da luz, vai chamar atenção, porque não é só pelo que ele fala, até porque o que ele fala vai incomodar muito essas pessoas, porque são coisas que elas têm que mudar e elas não querem. Lembra daqueles que eu disse que reencarnaram contra a vontade? Eles não queriam reencarnar. Eles foram reencarnados à força. Eles queriam continuar lá, porque lá eles tinham todo o império. Lá eles tinham escravos. Claro que eles, muitos deles continuam escravizando daqui, porque eles desdobram. Muita gente, eles manipulam, continuam escravizando. Continuam escravizando. Porque não é só o que é falado, é o que é emanado. E quando eles sentem, é o contrário do que eles são. Eles sentem na hora. É magnético isso. É uma força magnética. Eles sentem a distância. Pode estar lá em cima do Brasil, do outro lado do mundo, em outro país. Vai sentir. Vai incomodar. Eles não vão ficar parados. Então é melhor pensar muito antes de se aventurar em algo que você não encarnou para fazer. A vida estava tão boa, normal. Deixa. Deixa como estava. Não entra nessa. Não entra nessa. Porque pode se arrepender. Cuidado com a idolatria. Porque a idolatria, ela se mostra de várias formas. Quando você se deslumbra com o trabalho de outro médium e começa a copiá-lo, você está na idolatria. É idolatria. Porque você quer fazer o que aquele médium faz, o que aquela pessoa faz. Isso é idolatria. Quando tem um artista, um cantor muito famoso, e você começa a querer ser igual aquele cantor, ou um ator, começa a imitá-lo muito, até as roupas você coloca igual, até o seu jeito de falar você copia do ator ou do cantor, Você copia tudo do artista. Isso é idolatria, gente. Isso é idolatria. A pessoa perde a sua personalidade. Ela começa a viver a vida do outro. Começa a viver uma mentira. E tem gente que começa a viver aquela mentira de uma forma tão forte que ela mesma mente para ela mesma e ela acha que virou aquela pessoa. Isso é doença. Isso é doença. Cada um tem um estilo. Cada um tem um jeito de ser. Não queira copiar ninguém. Eu sei que tem gente que é parecida uma com a outra. Mas nenhum é totalmente igual. Todos têm a sua identidade energética. Nenhum espírito tem a mesma identidade. Pode ser parecido, muito parecido, mas nunca é igual. Sempre tem uma diferença. E outros são muito diferentes. Cuidado, porque isso também pode ser uma fé cega. A fé cega, ela apaga a sua capacidade de raciocínio. Você começa a não raciocinar direito. A fé cega, ela retira o seu livre-arbítrio. E essa idolatria pode se tornar uma religiosidade fanática. Sim, uma religiosidade fanática. E o fanatismo pode se transformar num dogmatismo pesado e trazer consequências nefastas para você e para aqueles que estão ao seu redor. Então, o negócio é complexo. É complexo. O momento agora é de expandir as consciências, se elevar moralmente o máximo que puder, muito mais do que intelectualmente. Agora o que está falando mais alto é se elevar moralmente. Tá? Tem muita gente intelectual que está sendo deportada do planeta para planetas primitivos. Então é melhor o momento, mesmo que você não tenha grandes intelectualidades, inteligências e tudo mais, se você se elevar moralmente, mesmo que seja um ignorante, você vai ter muito mais chance de continuar reencarnando na Terra, no mundo regenerado, do que aquele que tem muito conhecimento, mas não se eleva moralmente. Então, se intelectualizar, se você quiser, pode. Será ótimo se intelectualizar, mas cuidado. Porque tem muita gente que, através do estudo, começa a ficar doutrinário, começa a ficar sectarista, fundamentalista, ortodoxo. Cuidado. Muito cuidado. Então, se não está preparado para um conhecimento mais profundo, se moraliza. Pega lá a Bíblia, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, fica no Evangelho segundo o Espiritismo, engole o Evangelho segundo o Espiritismo e seja aquele Evangelho. Nossa, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Já está ótimo. Está maravilhoso, porque não é todo mundo que está preparado para um conhecimento profundo da espiritualidade, não. Sabiam disso? Tem gente que não está preparada, não. Para o conhecimento científico, mais profundo, do espírito, não está. Olha aí como é que está vários espíritas, não todos, mas muitos. Olha como está aí um monte de espírita. Ortodoxo, não aceita nada do que é novo. Prega o progresso e a evolução do pensamento. Mas quando o progresso vem, não aceito. Mas prega o progresso. Prega a evolução. E quando a espiritualidade traz algo mais profundo, um conhecimento mais profundo, mais expandido, eu não aceito. E o pior, tem gente que combate. Combate outros irmãos que trazem um conhecimento mais expandido do negócio. Combate com tudo. Tem espírita. Esses espíritas ortodoxos, sectaristas, fundamentalistas e com a visão estreita, com a mente engessada, encaixotada, muitos deles são a reencarnação de espíritos que viveram lá na época da Inquisição como católicos. Tanto é que muitos deles veneram os mentores espirituais como se fossem os santos. Eles só transferiram, só trocaram de religião. Veneram como se fossem os santos. E são especialistas em criar homens mito. É, homens mito. Quem são os homens mito? Eurípides Barzanulfo, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, Allan Kardec, homens mito, que eles criaram. Homens deuses, que são intocáveis e são considerados os mais evoluídos do universo. Por eles. Muitos desses espíritas, quando são desdobrados, é porque os benfeitores falam assim, ó, vamos lá na casa dele, vamos lá no quarto dele e vamos bater um papo com ele para ver se ele dá uma maneirada, porque está demais essa ortodoxia, está demais esse fanatismo, porque está começando a combater outros irmãos de fé. Em vez de se unirem para lutarem pelo progresso da humanidade, para que o amor seja estabelecido no planeta, a fraternidade, não, se degladiam entre si, irmãos de fé, por causa de pontos de vista, porque um pensa de uma forma, outro de outra, porque um tem a mente mais expandida, mais aberta do espiritismo, e o outro não, está muito ali na ortodoxia, e começa um combater um outro. Não é um com o outro, é um com esse aqui. Esse aqui não está combatendo, esse aqui está querendo ser amigo, mas esse aqui está querendo combater. Irmãos de fé que tinham que estar unidos. E aí os espíritos das trevas não precisam fazer nada. Fala assim, olha lá, vamos cruzar os braços aqui, olha lá, eles mesmos se destroem. Eles mesmos se autodestroem, olha lá. A gente não precisa fazer nada, não precisa intuir, não precisa inspirar, não precisa desdobrar eles para hipnotizar. Olha lá, eles mesmos fazem, olha lá. Eles mesmos ficam se destruindo na internet, no YouTube, um gravando vídeo atacando o outro. Eles mesmos se destroem. É assim que os espíritos das trevas fazem. Não se atualizam. Essas pessoas não se atualizam, ficam com aquela visão estreita, aquela visão arcaica, aquela visão antiga. Não se instrumentalizam e os espíritos das trevas estão lá, ó, cheio de tecnologia, com uma tecnologia avançadíssima, com laboratórios, com técnicas de hipnose avassaladoras, tá? Jogando egrégoras de criações mentais em determinados centros para todo mundo ficar naquele pensamento fechado. É... não mudar o pensamento, egrégoras de criações mentais inferiores, joga lá no centro, uma egrégora. Aí os adeptos, as pessoas que estão lá, né, os médios, se deixam influenciar por aquelas criações mentais e ninguém sai daquele pensamento. É como se fosse uma hipnose coletiva dentro do centro. Vocês não sabiam disso, né? Mas por que eles se deixaram influenciar por aquelas criações mentais? Porque são criações mentais produzidas com o mesmo teor de pensamento deles. Se eles não tivessem aqueles pensamentos, não seriam influenciados pelas criações. Né? Se ligam às mentes deles também, em determinadas situações, outras não, como eu disse, deixa eles lá, porque já estão fazendo o serviço. Então, os espíritos da luz chegam e falam assim, ó, vamos lá naquele centro espírita lá, ou então vamos na casa daquele dirigente. Às vezes, não só do dirigente e de alguns médiuns que trabalham junto com aquele dirigente. Vamos visitá-los. Eles vão dormir e vamos lá visitá-los. Vamos desdobrá-lo dentro do próprio quarto deles para bater um papo com eles. Aí os benfeitores vão lá. Aí esses dirigentes estão muito ortodoxos. Muito ortodoxos. Muito fundamentalistas. Né? Muito ortodoxos. Vamos desdobrar eles. O dirigente ali é espírita, tá? Tá ali na cama dormindo. O espírito dele não desdobrou para outro lugar, não. Tá ali, acoplado ao corpo. Nem sempre desdobra para outros lugares. Ele vive ficar acoplado no corpo, dormindo. Aí eles desdobram o dirigente ou a dirigente. Desdobra ali no quarto mesmo, para bater um papo. Aí vai uns 3, 4 benfeitores para bater um papo. Primeiro que quando chega no quarto do dirigente, as criações mentais que estão no quarto, nossa, entristecedoras, de fanatismo, de ortodoxia, de fundamentalismo, o sono do cara não é tranquilo, porque ele está se preocupando em combater o outro, que não é algo saudável, né? Você cismar com alguém, ficar querendo combater o outro, porque o outro tem uma visão diferente da sua, mais expandida, e você não está compreendendo. porque não tem evolução espiritual e nem expansão de consciência para entender o que o outro está fazendo? Tá. Desdobra o cara. Desdobra o dirigente. Desdobra o cara. Sabe como é que o cara vem? Sabe qual é a roupagem fluídica dele? Do perispírito dele? Ele concentrou tanto a mente naquela ortodoxia, tanto, que tudo é mental, tá? Ele ficou tanto naquilo, que quando ele é desdobrado ali no quarto, sabe qual é a roupa dele? A roupa dele é de um sacerdote católico, da época lá da Inquisição. A roupa do dirigente espírita. A roupa dele é de um sacerdote católico, e ele fica ali com a roupa de sacerdote católico, com o livro dos espíritos na mão. Tá legal para vocês? Isso acontece o tempo inteiro. Com a roupa de sacerdote católico na mão. Nem sempre é o livro dos espíritos, às vezes é o livro dos médiuns. Na mão. E aí os benfeitores falam assim: ô, meu irmão, eu acho que nós temos que mudar a sua aparência perispirítica, não está condizendo muito com a realidade atual. Aí o espírito desdobrado ali, que está desse jeito, olha para si mesmo e toma um susto de si mesmo, porque se vê com a roupa de um sacerdote católico com o livro dos médiuns na mão, ou o livro dos espíritos. E aí os benfeitores tentam mudar a roupa dele. Mas, às vezes, ele pensa que aquele fanatismo, aquela ortodoxia, aquela mente fechada está tão forte, mas tão forte, que nem os benfeitores conseguem mudar a roupa dele. Ele continua com a roupa de sacerdote, porque aquilo ali está forte. A mente dele criou aquilo de uma forma fortíssima. Ninguém tira. Às vezes consegue dar só uma melhoradinha, mas continua com a roupa do sacerdote. E aí começa a bater papo com ele. Falou, meu irmão, olha só. Vamos abrir um pouco a mente. O que Kardec trouxe foi maravilhoso. O irmãozinho lá não está dizendo que o que Kardec trouxe está errado, não. Ele só está trazendo mais conhecimento, está expandindo. A doutrina dos espíritos não prega o progresso, não prega a evolução. Não vem sempre algo novo do universo? Por que você não está aceitando o irmão, que o irmão lá do outro centro está falando? Você une a ele, ele é amigo. Você nem ouviu o que ele tem a dizer. Você já está atacando ele sem conhecer as coisas. Ou conhece já e mesmo assim está atacando. Vocês são irmãos. Cadê o que Jesus ensinou da união? Você não está seguindo o que Jesus ensinou. Aí ele fica irredutível, com o nariz lá em pé, um orgulho gigantesco, uma prepotência, uma arrogância gigantesca, com um livro dos médiuns na mão. Não quero saber. Ele está criando um movimento paralelo à doutrina. Ele está indo totalmente contra a doutrina do mestre Allan Kardec. Como é que fica, gente? Como é que fica? E sabe quem são os benfeitores que vão, às vezes? Maria Modesto Cravo, Francisco Cândido Xavier, o doutor Bezerra. Vai conversar com essas pessoas. E essas pessoas estão tão ortodoxas que não ouvem nem esses. E eles não se disfarçam, não. Eles se mostram como Bezerra mesmo, como Chico. Tem uns que falam assim: Chico, eu tenho muito respeito por você. As suas obras foram louváveis, mas eu não vou aceitar isso. Doutor Bezerra, eu primo muito a sua imagem. A sua imagem é maravilhosa. Você fez um trabalho e tanto, o espírito evoluidíssimo, mas me desculpe, não posso compactuar com isso. E aí, o Bezerra, muito amoroso, fala assim: meu irmão, será que você não tem algo mal resolvido com o poder? Sim. O poder. Porque quando eles eram da Inquisição, eles tinham sede de poder. E muitos deles têm sede de poder agora, sem perceber que têm. Dentro dos seus centros, são inquisidores, ferrenhos. Querem impor as suas regras. E os outros médiuns não podem colocar as suas opiniões. são as suas regras e acabou. O verdadeiro líder, ele ouve a opinião de todos os outros. E ele faz tudo para o bem comum. Gente, o que eu estou falando não é do espiritismo. O que eu estou falando aqui, junto com Pedro, é de alguns espíritas. Não são todos. Tem muito espírita aí, de centros, que já está com a mente aberta, está aceitando tudo de novo que vem do universo, está maravilhoso, são espíritas. Está lindo, está maravilhoso. Não são todos. Mas é uma quantidade boa de espíritas. São só os espíritas? Não. Tem evangélicos desse jeito. Tem umbandistas desse jeito. Com essa ortodoxia, com essa mente fechada. Porque os espíritos da luz estão tentando tirar esse negócio de ritual da Umbanda, né? E vai conversar com eles também em desdobramento. E aí, quando chega no quarto do pai de santo ou da mãe de santo, ele está com aquela roupa de sacerdote da Umbanda antigo, ele cria com a mente dele no quarto dele um monte de apetrechos, imagens de pombagira, de Exu, nem tem aquilo no quarto dele, mas ele cria. E se tem alguns, tem, ele cria muito mais. Alguidares por tudo quanto é canto da sala, do quarto. E combate aquele que diz que não precisa mais disso. Nunca precisou. Mas Deus, a espiritualidade, respeita o momento de cada um. Respeita. Deixou brincar bastante durante um bom tempo. Né? Agora os tempos são outros. Tudo evolui, tudo cresce. E quando você vai mudar um pensamento num planeta primitivo, onde muitos pregam progresso, mas acho que nem sabe o que é isso, né? Porque quando o progresso vem, eu não aceito. Então não quer o progresso, quer ficar na zona de conforto. Quando vem o progresso, não aceito. Aceito. Né? Acha que espíritos, que um preto velho, tem gente que não sabe nem o que é um preto velho, né? Não vou dizer nem um preto velho, vou falar logo um pai velho, né? Que é o, não sabe nem o que é um pai velho, ou preto velho mesmo. Em muitas situações são espíritos evoluidíssimos, de altíssima hierarquia, que vem na roupagem daquele velho negro, né? Do preto velho, né? Do velho negro que fala. Também tem os brancos velhos. Sabia que existem os brancos velhos? O velho branco, com muita sabedoria, que fala de uma forma simples para que todo mundo entenda. Como Jesus fez há 2000 anos atrás. Falou de uma forma simples, em parábola. Falou física quântica, falou da lei do retorno, da lei de ação e reação, de uma forma simples, para que todos pudessem entender. Né? Então tem o branco velho, tem o preto velho, tem o índio velho, que é igual ao preto velho, muita sabedoria, tem conhecimento de magia para o bem, consegue manipular os elementais da natureza e os fluidos da natureza com a mente, sem alguidar, sem nada disso. Tem. Tudo isso. Muitos deles estão lá na colônia Aruanda. E usam uma tecnologia avançadíssima. Muito mais avançada do que a do homem daqui da Terra, dos encarnados, dos cientistas encarnados. A tecnologia deles é muito mais avançada. Muito mais avançada. Você vai ver um preto velho com umas tecnologias na mão, trabalhando no plano espiritual, você vai falar, ué, peraí, mas preto velho sabe isso? Claro que sabe, gente. Ele é um espírito evoluidíssimo, ele só está na roupagem de um preto velho. Às vezes é a imagem de uma encarnação que ele teve como escravo, que ele teve lá para evoluir, que ele pediu, e ele também ajudou todo aquele povo a evoluir. Ele pede para encarnar lá para ajudar todo aquele povo, muito ignorante, a evoluir. Tem vários programas reencarnatórios. Então você vai ver um preto velho, um pai velho, numa nave, num aeróbus, numa nave, né, extrafísica, com uma tecnologia avançadíssima, uma nave que viaja muito mais rápido do que a velocidade da luz, que entra em buracos de minhoca e vão para outros sistemas solares no universo. Vai até para outras galáxias. E os pretos velhos estão lá, e os índios, caboclos índios, dentro da nave. Então vamos abrir a mente, vamos expandir, porque o negócio não é bem assim, não. O preto velho não é analfabeto, não. Ele fala errado, que aquilo é uma roupagem. Ele não fala errado. Ele está falando errado ali na incorporação, misifio e fala umas palavrinhas, um português errado, porque faz parte da roupagem. Muitas situações ele tem um espírito de altíssima hierarquia e vocês não sabem nem quem é. É um mestre que está ali na roupagem de preto velho. Até porque se o mestre se mostrar como ele é, ninguém vai aceitar. Vão dizer que o médium está no animismo, está mistificando, ou está com o ego inflado, ou está fascinado porque está achando que é o bambambam, bam, bam, porque está incorporando Hilarion. O Saint-Germain, eles vêm na roupagem de preto velho. Você sabia que Francisco Cândido Xavier incorpora em médiums por aí na roupagem de preto velho? Bezerra de Menezes também. Muita gente vai achar isso heresia. Eles estão fazendo isso o tempo inteiro. Incorporando na roupagem, sem roupagem. E com a roupagem, às vezes, incorporado, ele fala, eu sou o Chico Xavier, estou na roupagem de Exu. Estou na roupagem aqui de preto velho. E pode incorporar também na roupagem de uma pombagira. Ué, mas ele é homem? Espírito não tem sexo, é uma roupagem. Ele pode vir na roupagem de uma pombagira, sim. Com uma tecnologia avançadíssima. Vocês acham que tem o que na colônia Ruanda? Ocas? Só tem ocas. É, casebres, né, de pau a pique. Né? É um pretinho velho sentado num toco, fumando um cachimbo. Ele dorme naquele casebrezinho de barro, com um cômodo só. A Ruanda é isso. Se vocês entrarem na colônia Ruanda, vocês vão achar que vocês estão num planeta avançadíssimo. Nossa, cheguei num planeta avançadíssimo. Que tecnologia é essa? Nave voando para lá e para cá, e preto velho com uns objetos de holograma na mão, e comunicadores avançadíssimos, e outros tipos de tecnologia. A colônia Ruanda, ela não fica parada num canto, não. Ela se move. É como se fosse uma nave gigantesca. Se quiserem a localização dela, fica na termosfera, acima da mesosfera. Tem uma torre de uns 300 metros de altura para cima e outra de 200 para baixo. Essa torre de 300 metros para cima capta energias cósmicas do universo, de energias superiores, de dimensões altíssimas. E a que vem para baixo para o planeta capta a energia telúrica e magnética do planeta Terra, absorve essa energia telúrica e magnética que tem em abundância no centro do planeta e cria campos de força em volta da colônia e de invisibilidade. E abastece a colônia. Quando tem desencarnes em massa aqui na Terra, a colônia Ruanda, com essa torre, quando tem, vamos supor, morreu 40 mil pessoas. Nossa, é ectoplasma pra caramba na atmosfera, né? Dissipando, né? 40 mil, imagina. 40 mil duplos etéricos cheios de energia. Nossa, os espíritos das trevas vão ficar abastecidos por 10 mil anos. Então, para que eles não peguem esses ectoplasma, eles já se adiantam, a colônia Ruanda vem com essa torre, suga a energia todinha ectoplásmica daquele desencarne em massa, resgata os espíritos que tem que resgatar, outros não, porque outros vão descer, né? A maioria, né? Vai descer, né? Aí vai para o seu lugarzinho de origem, né? Para o lugar onde vibrou, para o lugar bonitinho de maledicente, de fofoqueiro, de invejoso, orgulhoso, arrogante, egoísta, prepotente, cheio de vícios, né? Mas enquanto está encarnado aqui, né? Não, olha que céu lindo, sol, passarinho cantando, cervejinha na mão, sextou, né? Eu mereço, né? Merece, vai bastante. Merece fazer maledicência, merece fazer fofoca, falar mal dos outros na internet, influenciar um monte de gente a ser igual a você, que adquire um karma bem pesado, adquire uma antimatéria em volta de si, pesadíssima, não sei como é que não sufoca, né, ante as próprias criações mentais, né, não sei como é que consegue andar com tanto peso, com tanta tralha astral. Aí desencarna, é direto, né? O Pedro botou lá no grupo dos médiuns hoje, né, um pedaço do filme do Spawn, O Soldado do Inferno. Alguém aqui já viu Spawn, O Soldado do Inferno? Ali mostra um monte de realidade. Bota no YouTube, Spawn, O Soldado do Inferno, filme, que tem um palhacinho gordinho, baixinho, é, que ele vem andando, né, que o policial, o Spawn é um policial, ele é assassinado, ele morre queimado, queimam ele. Aí, quando ele desencarna, ele já está já no plano astral, mas só que ali na crosta, né, na crosta, todo queimado, porque o que atingiu o corpo físico se reverberou no perispírito, e ele sentindo as queimaduras, e não sabia que estava desencarnado. Aí vem o palhacinho do inferno, porque isso existe, tá? Não existe, não? Isso existe. Tá? Tem uns espíritos lá embaixo que plasmam o formato de um palhacinho, com dentes e tudo mais. Cabelinho verde, gordinhos, outros magros. Vem o palhacinho do inferno, mete a mão no lixo, começa a comer umas comidas podres, solta um peido, que sai um vento verde por trás, puxa a cueca com a freada de bicicleta e diz: me borrei. Vai lá, tá lá no YouTube. E aí o Spawn agarra ele e diz: o que que é você? Não sabia nem quem era um espírito. Achou que era um encarnado. Ele nem sentiu quando desencarnou. Porque quando ele desencarnou, ele entrou numa espécie de amnésia, chamado de perturbação. Aí ele não lembra como é que ele desencarnou, porque ele ainda está no estado de perturbação. Ele não lembra. Aí o palhacinho vai lá e bota a mão no chakra frontal dele e fala: aqui, vem cá, que eu vou te ajudar a lembrar. Os espíritos da luz e os das trevas fazem isso. Porque tem gente que vai lá para baixo e se sente injustiçado. Aí lá embaixo o espírito da luz desce, e aquele que está se sentindo injustiçado, né, muitos religiosos que acham que foram os propagadores da doutrina, né, aí o da luz fala assim: meu irmão, vou ter que te mostrar, porque tenta conversar, não dá. Conversa, não aceita. Vai lá, aplica um passe frontal, um passe no chakra dele. Aí faz ele lembrar. Aí mostra pra ele combatendo os irmãos de fé, gravando vídeo no YouTube, atracando outros irmãos, debochando, escarnecendo. Mostra tudo que ele fez durante vários anos. E mostra também os espíritos das trevas que estavam em volta dele, o intuindo e o inspirando, fazendo de marionete, para ele gravar os vídeos atacando o irmão de fé. Aí faz ele lembrar e sentir. Aí rola no chão, berra: não, eu não posso ter feito isso, não acredito. Já era, já desencarnou. Está no lugar certo. Foi maledicente. Lutou contra irmãos de fé. Aí o palhacinho mostra para ele: aqui, ó, o que que você fez? O que que aconteceu, né? Como é que foi o desencarne? Como é que foi tudo? E outra, o policial, quando estava encarnado, que foi queimado, o palhacinho mostra o que que aconteceu. Vocês não viram, não? Que ele botou lá. Vê depois. O palhacinho mostra o que aconteceu logo depois que ele desencarnou. Sabe o que aconteceu logo depois que o policial desencarnou? Ele desencarnou, ele foi queimado. Aí quando o espírito saiu do corpo, o que aconteceu? Foi puxado direto para o abismo. Vup! Na hora! Na hora! O que é que estava prendendo o corpo dele aqui? O espírito dele aqui? Era o corpo. Desencarnou, o espírito vai para a dimensão que ele sintoniza, que ele se afiniza. Ele foi puxado direto, não foi para o umbral, não, foi para o abismo. Um lugar todo horrível, cheio de fogo, e várias pessoas gritando, berrando, e vem um demôniozão grandão e fala: se você liderar o meu exército, eu trago a sua mulher para você. Ele era louco pela mulher e disse que aceitava: eu aceito. Aí o diabão deu uns poderes lá para ele, que depois ele começa a usar esses poderes para o bem, né? Isso é levado em consideração. No filme ele começa a usar os poderes para o bem. Vocês sabiam que isso acontece? Tem espírito que desencarna, vai para lá, aprende um monte de magia e ele faz o mal por um tempo. Depois ele se arrepende e não quer mais. Aí ele usa todos os conhecimentos que ele adquiriu para o bem. Aí ele se torna um Exu que trabalha para a luz nas trevas. É! Um Exu que trabalha para a luz nas trevas. Guardião da meia-noite, Rubens Saraceni. Então vocês estão vendo que não é filme. O filme está trazendo a realidade. A realidade. Aprendam a ver nas entrelinhas, porque os filmes nem sempre são ficção. Nem sempre são ficção. Lá no Star Wars, quando fala a força é muito grande nele, no Luke Skywalker, a força. Quem é a força? É Deus. A conexão dele com Deus é muito forte. Vocês sabiam que no universo tem seres extraterrestres que falam desse jeito? A força é muito grande no ser tal do planeta tal? Tem seres extraterrestres que usam essa palavra, a força. Isso veio do plano espiritual. Não é ficção, não. Veio do plano espiritual. O cara lá, o George Lucas, ele desdobrou. Ele recebeu todas as inspirações. Tudo. Todas as informações. Volta para o corpo, não lembra, mas eclode tudo. As ideias. Aí ele acha que é dele. É dele nada. Ele recebeu tudo lá para fazer o filme. É dele nada. Vocês foram no cinema agora, não foram? Não, você não foi. Alguns médiuns aqui foram no cinema. André foi. Foram ver o filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Como é que a gente vai dizer? Pai João de Aruanda, quando Pedro foi ver o filme, no carro estava Pedro, Sabrina e André. No estacionamento do shopping, dentro do carro, ar-condicionado ligado. O carro tem esse filme. Pedro viu o Pai João de Aruanda. Lá em cima, no universo. Não estava ali presente, não. No universo. E aí ele fez uma espécie de incorporação à distância. E agora eu fui contra a doutrina. Uma espécie de ligação com o Pedro à distância. E não era uma canalização. Era uma forma de incorporação totalmente diferente que não está em nenhum livro de vocês. Não foi uma canalização, foi uma incorporação. À distância. Ele estava em outra dimensão do universo. O Pai João de Aruanda. E o Pedro no estacionamento. O Pai João de Aruanda incorporou no Pedro. E pediu para quê? Para ligar para a Sônia. A Sônia era para ter ido no cinema naquele dia. Porque o filme daria muitas respostas para ela, não é? Deixa eu ver aqui se a gente fala ou não fala. Pra... Né? A gente está se importando com você, Pedro. A gente sabe que você está apanhando bastante, mas você tem que apanhar, porque é da natureza deles isso. Eles são isso. Você sabe disso. E aí, Pai João disse assim, é que o Pedro está me segurando, porque estamos vendo o que nós vamos falar, porque eu queria falar no português, claro. Pai João de Aruanda falou assim para ela, filha, você precisa ver o filme, porque o filme vai te dar muitas respostas. O filme traz uma realidade do plano espiritual. Parece ser coisa de criança, né, filha? Mas ele traz uma realidade. Você vai entender, falou assim para a Sônia, veja um filme, nós vamos falar. Você vai entender quem você é. Para a Sônia, quem você é. E aí o Pedro não tinha visto o filme. E aí o Pai João de Aruanda incorporado nele falou assim para a Sônia no telefone, no Viva Voz, e o Pai João de Aruanda falando, não, espírito não pode falar no telefone. Ih, falamos sem querer. Espírito não pode falar no telefone. Eu disse que a tecnologia lá de Aruanda é avançadíssima, né? Então telefone celular para Pai João de Aruanda é totalmente obsoleto, tá? Aí pra João de Aranda falou assim, incorporado no pledo no carro: minha filha, você não desiste nunca. Alguém aqui viu o filme? Levanta a mão. Não viu? Vão ver. Viu? Lembra de tudo? Tem alguém lá que não desiste nunca, né? Que vai até o fim. Aí falou assim pra Sônia: minha filha, você não desiste nunca, tu passa o pão que o diabo amassou. Muita gente não te compreende, o teu filho não te compreende, teu marido não te compreende, ninguém te compreende o porquê que você está tomando essas decisões. Falam para você: faz isso, faz aquilo, você é louca de continuar com isso, você é louca de fazer isso, você é louca de fazer aquilo outro, e ela fazendo. Por quê? Por que ela vai fazendo? Porque de onde está vindo as inspirações da Sônia, as intuições? De Deus. Os humanos daqui entendem Deus? Não entende nada. Então, se você seguir as ordens de Deus, ninguém vai entender nada. Vai achar que você é maluco. Ninguém vai entender nada, porque não entendem Deus. Então, quando você segue tudo que Deus pede, você vai ser chamado de louco. E aí, para João de Aruanda falou assim: minha filha, você não desiste nunca. Você vai até o fim. Você toma pancada, apanha, apanha, apanha, apanha, mas você vai até o fim, você cumpre, você morre servindo a Deus. O pai João de Aruanda não falou desse jeito não, tá? Ele falou logo quem ela era no filme. E aí tá lá o filme. Aí tem uma menina chamada Saori, que é a reencarnação da deusa Atena. Que a menina, de repente, ela tem umas crises em casa que parece que ela vai explodir, porque é muita força dentro de um corpo de carne e osso frágil. Aí para João de Aruanda fala assim: minha filha Sônia, você precisa ver o filme. O filme está falando de átomo, o filme está falando de reencarnação, o filme está falando de ligação com Deus, o filme está falando de cosmo. O filme traz toda a realidade espiritual. Quem não entende, acha que é só um desenho de criança. Acha que é uma bobeirada. Porque não entende o espiritual, não alcança, não compreende, acha que aquilo ali é só uma ficção e é uma besteira. Como a Marin está falando para ele: olha a pedra, soca a pedra é feita de átomos. Aí ele vai e tenta usar a força física. Aí vai, não vai conseguir quebrar a pedra com força física. Tem que se ligar com quem para quebrar a pedra? Com Deus. São átomos. Quando o menino lá, o Seiya, tá no início do filme, que ele luta lá naquela arena, que ele cai no chão e vem uma energia azul atrás dele, ali já era o cosmos, a energia espiritual dele. No filme aparece a energia. No filme aparece, porque tem que aparecer, porque é filme, né? Tem que aparecer a energia em volta, tudo. Mas na parte real da coisa, isso acontece direto e ninguém vê. Eu descanalizo do Pedro, bota ele sentado aqui e bota bem alto a música Consagração para vocês verem. Não, vocês não vão ver o que vai acontecer. Não vê. Ou então bota Eu Navegarei. Vocês não veem. Nós vemos. Nós vemos. No plano espiritual, quando muitos espíritos vão nas furnas umbralinas, sabe o que eles usam muito? Música. Música. Sabe por quê? Porque as músicas amolecem corações endurecidos de muitos espíritos que estão lá, trevosíssimos. Porque muitos deles já foram homens, já reencarnaram aqui. E quando eles reencarnaram aqui, muitos deles tinham bom gosto. E tinham músicas que eles ouviam quando estavam reencarnados aqui, que mexiam com as emoções deles. Eles se emocionavam com músicas lindas. Músicas antigas, lindas, que eles gostavam. Aí o que, que os Espíritos da Luz fazem quando vão lá? Coloca a música que eles gostavam quando estavam encarnados. Aí eles amolecem o coração. É mais fácil de resgatar. Então, tira esse negócio da cabeça que a música tem que ser só religiosa. A música religiosa é maravilhosa. Eu acabei de falar. Eu Navegarei, Consagração, a música lá do Francisco de Assis, né, que tocou aqui, também liga. Só que tem gente que gosta de umas músicas, tem gente que não gosta. Então, tu tem que botar a música que aquela pessoa gosta. Então, tem gente que só vai amolecer o coração se você colocar a música do Information Society, se você colocar a música do Pearl Jam, do Black, não é Black? Pearl Jam. Então, vamos expandir a consciência, abrir a mente. Tira a religião, tira a religião. Tira a religião. Imagine um espírito evoluidíssimo, reencarnado, um semideus reencarnado, uma deusa Atena reencarnado aqui, com uma ligação estrondosa com Deus, que as pessoas que anda por aí, as pessoas nem imaginam quem é aquela pessoa que está caminhando aí no meio da multidão, porque só estão vendo o corpo. Nem imaginam. Ou seja, a menina Sayori, se ela andar pela rua, ninguém imagina quem ela é. Ela é a reencarnação da deusa Atena. E ninguém nem imagina. Ela é jovem. Não é jovem? No filme, ela faz brincadeiras. Ela anda de moto. Não, mas espíritos evoluídos nunca andariam de moto. Também, então, eles não vão andar de camelo. De burrinho. Tira Jesus de cima do burrinho. Aquele era o veículo da época. Se Jesus tivesse reencarnado hoje, ele não ia andar no burrinho. Ele ia ter a motocicleta dele. Então por que espíritos evoluídos não podem andar de motocicleta? Mas há 2000 anos atrás podia andar na motocicleta da época, que era um burro. Pelo amor de Deus, vamos expandir as consciências. A garota era jovem. Ela tem que passar pela fase da juventude, não tem? Mas ela não era jovem há 2000 anos atrás. Ela era jovem hoje, 2023, novinha. 18 anos, sei lá. Novinha. Então, ela cresceu com os costumes dos jovens de que época? De hoje. Então, ela vai usar uma calça jeans, um batom, uma blusinha com a barriguinha de fora, um cabelo vermelho de um lado e verde do outro. É isso aí. E é a reencarnação de uma deusa, de um espírito evoluidíssimo. O que está mostrando ali? Que tem que tirar o sistema de crenças de que muitos humanos daqui criaram, de que um espírito evoluído, reencarnado, tem que ser desse jeito, desse. Por quê? Do jeito antigo? Nós estamos em 2023. Você é produto do meio. Muitos espíritos reencarnados, evoluidíssimos, são jovens. Alguém já viu aquele filme O Número 4? Eu sou o número 4. O rapazinho, o galã lá. Tinha uma lourinha que também andava numa Ducati vermelha, super esportiva, toda jovenzona e tal, e representavam espíritos evoluídos. Porque de acordo com a época... Pelo amor de Deus! Então, se... Vamos lá, vamos, gente, vamos abrir a mente, pelo amor de Deus, vamos abrir a mente, que a espiritualidade está querendo isso. Abre a mente, tira a religiosidade, abre a mente, tira a visão católica das coisas. Tem que quebrar isso, está entranhado, está enraigado, tem regeneração, está aí. Ainda estão ligados à religião, imagem. Então, o que acontece? A garota... é um semideus reencarnado, jovenzinha, nessa época. Então, ela se amarra no Pearl Jam. A música Black do Pearl Jam mexe com ela, mexe com as emoções dela. Então, se ela está numa balada, toca Pearl Jam altíssimo na caixa de som, naquela hora ali, o que vai acontecer com ela? Ela vai elevar o cosmo às alturas. Ou o Ki, ou o Chi, a sua energia espiritual. Ela vai se arrepiar toda. vai sentir arrepios pelo corpo, o coração vai bater de uma forma diferente, ela vai sentir aquele prazer imenso, porque ela adora aquela música, mexeu com as emoções dela. E nisso aí que ela está sentindo tudo isso, o campo áurico dela está indo estrondoso, é uma luz gigantesca, tudo. Aí naquela balada ali, todas as criações mentais inferiores são dissipadas, são desfeitas por causa da música que ela estava ouvindo, que ela gosta, que mexeu com as emoções dela. Ela se ligou com a fonte, ela se ligou com Deus e nem sabe que está se ligando com Deus. Ela está sentindo aquilo tudo maravilhoso, já está numa conexão estreita com o Pai, estrondosa. O campo de energia dela foi longe, desfez um monte de criações mentais, vários espíritos que estavam em processo de simbiose com as pessoas da balada foram desconectados, caíram adormecidos, foram resgatados na balada. Só por causa disso que ela sentiu. Porque tudo que ela sentiu foi transmitido também para quem? Para todos que foram atingidos por aquela luz. Então todas as pessoas da balada foram atingidos por aquela energia sem saber que estavam sendo atingidos. E os espíritos que estavam na balada, acoplados nas pessoas, também sentiram. Só que os espíritos estão desencarnados. Por mais materializados que eles estejam, eles são espíritos. Então eles vão sentir de uma forma muito mais forte, porque não tem corpo físico. E com essa ligação que ela está sentindo com a música, ela sente, ela se liga com Deus. Se ela se liga com Deus, é o quê? Amor puro. E o Pai está presente ali através de quem? Através dela e da energia que ela emanou. Então quem é que emana energia? Não é só ela, é o Pai, porque ela é uma com o Pai. Se ligou e o Pai se manifestou nela e emanou toda aquela energia que é o Pai e ela misturado. Calma, Pedro. Segura o pensamento. Porque é assim, é um livro de 3 mil páginas. Eu estou tirando tudo do espírito dele. Não é de livros. Já está nele. Então, esses espíritos evoluidíssimos estão por aí. E nem lembram quem são. Tem alguns deles aí. Tem? Não sabem quem são porque estão no esquecimento. Estão no esquecimento. Então, se ouvir uma música que gosta, a música não precisa ser religiosa. Pode ser um rock. Que eu estou falando? Loucura? O rapaz está obsidiado? Está fascinado? Está falando loucuras? Está contra a doutrina? Sim? Atemporal. Muito além desta humanidade. Será visto como louco mesmo. Como outros foram. Não poderia. Eu não poderia falar isso através de outros médiums por aí. Não iam deixar. Iam passar à minha frente. Iam colocar as suas convicções na frente das minhas. Muitos deles fazem isso, sabia? Porque estão todos conscientes. Colocam as suas convicções. Passam por cima dos espíritos. Jogam o espírito para trás. E aí fica 10% o espírito, 90% o médium. Mistificam. Aqui não. Aqui é o preto no branco, a realidade como ela é. Então isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só por causa da música. A música ajuda muito. Porque o universo é música. Nas regiões celestiais, é música o tempo inteiro. Vocês viram a manifestação do querubim Ananael aqui? Viram o que ele falou do planeta dele? Que tem um sol lá, que é um fractal de Deus. Ou seja, é o Deus, é o Pai que está ali manifestado. Deus. Ele pode se manifestar em vários outros planetas. Ele está em tudo. Então, aquele sol, aquela luz, é o Pai, que fala diretamente com eles. Só que eles são espíritos livres. Eles não têm corpo físico. Eles vivem em corpo átmico. Eles ficam presos no planeta? Então, é eles no planeta e Deus ali pertinho no sol, mas lá distante? Não. Eles podem voar e ir até lá no sol e entrar no sol. Que esse sol é Deus. Então, eles entram em Deus, eles mergulham dentro do todo e se deliciam de tudo aquilo. Que é melhor do que tudo o que há no universo. Não tem cachaça, não tem droga, não tem relação sexual que seja melhor do que isso. Não chega nem perto. É a relação sexual com Deus. É a fusão com Deus. Se tornam um com Ele. É isso que nós queremos para vocês. É isso que nós queremos para vocês. O cara está aqui, ó, se expondo, sofrendo todo tipo de ataque e humilhação na internet para trazer isso para vocês. Para vocês se tornarem querubins. Para vocês virarem querubins, porque vocês são filhos dele, do todo. Vocês vieram dele e para ele voltarão. E vocês serão, sim, arcanjos, querubins, serafins e Jesus Cristo. E é isso que nós queremos para vocês. Então, gente, isso daí é muito mais do que um alguidá na encruzilhada. É muito mais do que uma garrafa de cachaça ou um charuto. É muito mais do que um banho de pipoca. É muito mais do que o Pentateuco de Kardec. É muito mais do que todos os livros que foram psicografados até hoje. Não tem livro psicografado que explica isso. E é isso que tem no universo esperando vocês. Mas muitos de vocês repudiam porque ficam presos no Pentateuco. Ficam presos em livros e em homens. Homens mito. Ficam presos em homens. Os seus deuses viram homens e os mentores. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Allan Kardec. Gente, o que eles são na frente de Deus? Que você vai... Nós estamos falando aqui um negócio para vocês mergulharem em Deus. Vocês querem mergulhar em Kardec? Vocês querem mergulhar em Bezerra? Querem mergulhar em Chico? Não, gente. Pensa maior. Isso não é nada. Mergulha no Pai. Mergulha em Deus. Os querubins mergulham nele, os serafins também, Jesus também. Nós estamos oferecendo para vocês o caviar. Vocês querem o podrão da esquina. A gente está oferecendo para vocês o caviar. Sai da doutrina. Sai do sistema de crenças. O sistema de crenças da humanidade desse planeta aqui é muito estreito. Essa humanidade aqui, gente, é atrasadíssima. Todos os seus espiritualistas são obsoletos e ignorantes. Eles não sabem nada. Não sabem. O que eles falam não constitui lei. Seja você o mestre. Deus não é religião, nem sistema de crenças, nem de isso pode, isso não pode. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E nós estamos aqui para tentar passar isso para vocês, porque tem coisas que não tem vocabulário para falar. Isso deixa o Pedro louco. O que ele vê e sente não tem como falar, porque não tem vocabulário. As músicas evangélicas, ele gosta. As músicas gospel, consagração, Eu Navegarei, ele acha lindo. Foram todas inspiradas por Deus, como é que ele não vai achar? Mas não são só essas músicas que ajudam ele a se conectar. Existem outras músicas que muitos diriam ser músicas do mundo que ele se conecta. Que ele se conecta com um Information Society da vida. Sunny morning, aí vai. Se conecta, gosta da música. Quando gostar da música, né? O que vai acontecer? Sim. Se vocês andarem numa floresta, vocês vão ver só animais, insetos e vegetações. Tem muito mais lá. Tem muito mais dimensões conectadas à floresta, não só de espíritos da natureza. Existem verdadeiros mundos dentro das florestas que as pessoas daqui nem sonham que existe, mas para ver, sentir e ser desdobrado para essas dimensões, tem que adquirir pureza de coração. Tem que ser puro de coração, senão não entra. E não pode tocar os seres de lá se não for puro de coração, nem montar neles e nem voar pela dimensão. Só os puros de coração pode. E isso não está nos seus livros psicografados. Tem uma coisa ou outra dita de uma forma muito superficial. Está lá no livro dos médiuns, no final, uma pergunta que se faz e que o Espírito Verdade diz: pergunta se espíritos evoluidíssimos como arcanjos podem incorporar em médiuns ou canalizar. E ele diz: é possível, se o médium for puro de coração. Está lá em Kardec, no livro dos médiuns. E muitos espíritas não aceitam canalização com arcanjos, que médiuns canalizem com arcanjos. Mas eu vou dizer uma coisa: não são todos os médiuns que canalizam com arcanjos que são puros de coração. Para esses que não são puros de coração, existe uma técnica, porque nada é impossível para Deus, existe uma técnica a qual permite que esses seres evoluidíssimos possam canalizar com esses médiuns, sem esses médiuns serem puros de coração, porque é uma misericórdia para os médiuns, para esses médiuns endividados quitarem os seus débitos. É uma misericórdia, porque Deus é muito bom. Mas aqueles que são puros de coração, aí é diferente. Aí eles podem até incorporar, porque eles vão se ligar a cada átomo, cada molécula, cada célula do espírito e do perispírito daquele médium, porque ele é puro de coração. E isso são pouquíssimos. Então, se você estabelecer conexão, o que é facílimo, todos vocês, se vocês estabelecerem conexão profunda, sincera e verdadeira com o Atom, todas as criações mentais inferiores que estão na sua casa se dissiparão. Todos os espíritos sofredores e até mesmo espíritos das trevas que estiverem ali ao derredor cairão adormecidos. Se você tiver conexão total com Atom, quando isso acontecer, portais se abrirão e esses espíritos serão sugados por esses portais e serão acolhidos em dimensões, hospitais de socorro. E não veio nenhum espírito resgatá-los. Você fez isso sozinho, porque estabeleceu conexão total com Atom, emanou um amor estrondoso, e a limpeza na sua casa foi feita, a limpeza energética na sua casa foi feita. E se você estava triste com alguma coisa, entristecido, magoado, e você criou alguma energia um pouquinho densa em torno de você, você próprio também é limpo, ou seja, você se limpa. Você limpa a sua aura, seu perispírito, seus chakras, você limpa de todos os outros que estão ao seu derredor. Você ajuda, você limpa todos os outros espíritos que estão ali desencarnados. Seria um choque anímico fortíssimo. Pela sua luz e conexão com o Atom, eles cairiam no chão, portais se abririam e os sugariam, e eles seriam recebidos nessas dimensões por espíritos que iriam auxiliá-los, sem usar doutrinação nenhum outro tipo de técnica, que eu não vou dizer que não é eficiente, é eficiente, mas a conexão com a Tom é muito mais eficiente do que qualquer outro tipo de técnica. Os materializados, intelectuais, inteligentes, ortodoxos e cheios de convicções, não vão entender isto. Não vão entender. Porque eles só são intelectuais, inteligentes e cheios de livros na cabeça. Não tem conexão com a Tom. Estão mortos e adormecidos para a Tom. Então, tudo o que vier de a Tom através de alguém que tem conexão com a Tom será visto por eles como loucura. E muitos que sintonizam com eles vão acreditar no que eles dizem, porque esses que sintonizam com eles também não têm conexão com a Tom, estão adormecidos para a Tom. Não têm expansão de consciência e nem evolução espiritual para compreender. E muitos desses respondem com escárnio e deboche, e outros com ataque. Ataque. E um desejo soberbo, ferrenho, de calar aquele que é a voz de Atum. Assim foi comigo. Assim foi comigo. Lá atrás, há 3.300 anos, em Tebas, Amarna, não me compreenderam. Não me entenderam, porque eu estava muito além daquela época. Eu era visto como afeminado, homossexual, porque eu era amoroso e afável. Eu não era homossexual, eu era hétero. Tanto é que quando eu vi Nefertiti, foi amor à primeira vista, porque nós somos um. E eu só tinha olhos para ela. A outra mulher que eu me deitei foi para que viesse um filho homem. Eu precisava de um sucessor. E Nefertiti só dava luz a mulheres. A outra foi só para isso. Só para que eu pudesse ter Tutankhamon. Que era Tutankhanton. Depois que eu fui assassinado, trocaram o nome dele e colocaram Tutankhamon, para estar ligado o nome dele a Amon, que era um deus das trevas. Então, não entenderam. Eu vim para preparar o caminho para o Mestre, Jesus, reencarnar. Jesus não era para reencarnar onde ele reencarnou. Ele era para reencarnar no Egito, porque o povo do Egito era o mais preparado para receber o que ele poderia trazer. E eu estava ali para preparar todos eles para recebê-lo. E não me compreenderam. Imagine um espírito que já vibrava na regeneração plena, encarnado numa época totalmente primitiva, onde só pensavam em guerras, vaidades, riquezas, só pensavam em coisas materiais. Me julgavam pela aparência, porque eu não tinha a aparência que os rapazes tinham naquela época, os rapazes que eram belos, treinados. Sim, naquela época tinham rapazes muito belos e sarados. Existiam esportes. Eles tinham um corpo treinado, malhado. Tinham rapazes que eram muito belos, com cabelos longos, lisos, sedosos, rostos lindos. As meninas se interessavam por eles, pelo que elas viam. E eles eram espíritos totalmente atrasados, apenas reencarnados em corpos belos. E eu era um espírito muito mais evoluído, encarnado num corpo fora dos padrões de beleza daquela época. Eu não era belo, mas o meu espírito era muito mais evoluído do que o de todos eles. Quando eu desencarnei, eu fui direto para o reino do Cristo. Eu, Akhenaton. E eles foram todos para o umbral. E reencarnaram. Reencarnaram na época de Moisés. Foram aqueles escravos. Lei de ação e reação. Tudo o que eles fizeram, eles pagaram, sendo escravos de um faraó com o coração totalmente endurecido para Atom. E mesmo quando foram libertos, continuaram sofrendo, porque eles precisavam passar por todas aquelas provas. Muitos reclamavam e não entendiam e perguntavam por que Atom estava fazendo aquilo com eles. É a mesma coisa que fazem hoje. Por que que Deus está fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Merece sim. O nome disso é esquecimento. E lei do retorno. Lei do retorno vibratório. De que o que você manda para o universo volta tudo para você. Tudo. Tudo. Por isso nós estamos dizendo aqui que muitos estão fazendo as suas escolhas. Um ato, uma frase dita, uma escrita, dependendo para quem seja, pode demorar séculos de sofrimento para resgatar o mal que foi feito. Imagine quando Jesus estava reencarnado aqui. Todos aqueles que o torturaram, que o caluniaram, que o difamaram, que tramaram contra ele. Muitos deles estão pagando até hoje, porque muitos deles estão reencarnados hoje. Muitos deles continuaram repetindo os erros quando eram levados à reencarnação. Muitos deles viveram na Idade Média, época de trevas. Muitos deles aplicaram aquelas torturas horríveis de serrar uma pessoa no meio, de colocar uma pessoa dentro de um touro de ferro e queimá-la viva dentro do touro de ferro. Muitos deles aplicaram empalamento. Conhecem essas torturas? Muitos deles estão reencarnados hoje. Estão por aí, arrebatando multidões, como sempre fizeram, porque têm magnetismo, têm intelectualidade, inteligência e sabem manipular e convencer multidões. Continuam adquirindo karmas. Então, a marca do exílio que já apareceu neles, quando eles forem deportados para os planetas primitivos, será uma misericórdia para eles, porque o sofrimento que eles terão nesses planetas primitivos, eles terão que lutar tanto pela vida que eles não terão tempo de fazer o mal. Então isso é um freio para que eles não adquiram mais débitos. Vocês entendem o que é Atom? Que é amor? Essas pessoas que serão deportadas para planetas primitivos, que lá eles não terão tempo para fazer o mal, isso é uma misericórdia para eles, para que eles não tenham tempo de fazer o mal e lutem pelas suas vidas e não adquiram mais débitos. E, ao mesmo tempo, tudo que eles vão sofrer lá, de sofrimento, nesses planetas, eles estarão queimando esses karmas adquiridos. Na época de Jesus, na minha época, na época da Idade Média, na época da Inquisição e agora. Sim, eles estão adquirindo muitos débitos agora. Eles estão adquirindo mais débitos agora. A quantidade de karmas é estrondoso. Muitos deles terão que ficar encarnando e desencarnando nesses planetas de exílio por 30 mil anos. 30 mil anos. E não voltarão para cá. Eles terão que adotar o planeta de exílio que eles vão como a sua nova morada e lutar pelo progresso desses planetas, para que um dia esses planetas sejam mundos de provas e expiações e depois regenerados. Eles vão ficar, muitos deles vão ficar lá, eles não vão voltar para cá, porque eles já vêm fazendo isso há muito tempo, não só neste planeta como em outros. Então eles serão inseridos nesses planetas com um exílio permanente. Eles terão que lutar pela sua regeneração lá. É como se eles se tornassem fundadores desse planeta. Eles terão que se contentar com isso. E ficarão lá 30 mil anos. Pelo menos 30 mil anos. E depois que os 30 mil anos passarem, o mundo vai começar a entrar em provas e expiações. As tecnologias vão começar a chegar devagar. Primeiro a vapor, depois virá a eletricidade. E vai indo, como foi aqui na Terra. E lá eles terão a chance de recomeçar. Lá eles se depararão de novo com o poder, com o domínio, e eles terão a oportunidade de fazer diferente quando esse dia chegar. Se eles repetirem tudo de novo, vocês já imaginam o tamanho do atraso e a roda de Samsara, que nunca acaba. Mas o Mestre Jesus vai programar para que eles passem por tudo o que eles têm que passar nesses 30 mil anos, para quando esses 30 mil anos acabarem, mesmo que eles se deparem com o poder, com a tecnologia, eles estejam já tão amaciados, vamos dizer assim, que eles não repetirão isso de novo. E o que eu estou falando agora vai para muitos dos que estão assistindo este vídeo, e eu não estou colocando medo em ninguém, mas isso vai para muitos espiritualistas, muitos espíritas, umbandistas, gente que trabalha com magnetismo, apometria, para muitos políticos, artistas, médiuns de todo tipo, empresários e criminosos. Sim, criminosos. Traficantes de armas, de drogas, políticos, muitos desses já estão com a marca e terão esse destino, quer queiram, quer não. Em Capela, isso foi feito de outra forma, e muitos receberam isso como escárnio, com escárnio, assim como farão com, depois que assistirem este vídeo. Responderão com escárnio, responderão com julgamentos, com ofensas e tudo mais. Não tem problema. Isso não retirará a marca. Sua fúria não retirará a marca. Já é esperado. É por isso que tem que passar 30 mil anos num ranger de dentes fortíssimo. Porque assim escolheram não só nesta encarnação, como em muitas outras, inclusive em outros mundos. Então, Atom já teve muita paciência. Muitos podem falar isso na internet, mas muitos desses que estão com a marca não vão se importar. Mas aqui está saindo uma espécie de vibração crística, porque é um ultimato do Cristo e de Deus que está vindo através deste médium, porque já tem o DNA cósmico e é um fractal do Cristo. Então, não são só palavras. Está sendo emanado uma sentença e uma espécie de vibração que fará todos os exilados, que já são exilados, sentirem, e nós sabemos como eles responderão. Não tem problema. Estão sendo todos avisados antes da sentença que foi feita. Isso é justiça divina. Que a luz Diatom esteja convosco.